tem essa visão, a visão de você adquirir um DVD de mensagem ou um CD de louvor, não deve ser uma visão apenas restrita, que você está abençoando apenas quem está ali oferecendo. A sua visão, diga para quem está ao seu lado, ela tem que ser mais profunda, diga, ela tem que ser mais profunda. E qual é a visão, pastor? Pode estar contido ali uma resposta de Deus. Pode estar contido ali uma ideia. Pode estar contido ali uma visão. Pode estar contido ali uma palavra que pode ser um divisor de água na sua vida. Eu sempre, quando eu estou em congresso, estou em culto, eu vejo alguém ministrar o servo de Deus, um pastor, uma pastora, quem for, eu vou lá e adquiro. Você for na minha casa, no meu escritório, eu não tenho mais aonde botar livro. Eu não tenho mais aonde botar DVD. E continuo comprando. Por quê? Que todos nós precisamos da palavra de Deus. E quando eu preciso da palavra de Deus, eu não me recorro ao jornal, eu me recorro à palavra. Já desde que eu estava em casa de manhã, sabe aquele dia que você acorda precisando ouvir uma palavra? Fui lá no meu escritório, preguei um DVD de um pastor, voltei para ouvir como Deus falou comigo. Então essa tem que ser a visão. Quando você adquire um material, que Deus não fala tudo para uma pessoa só. Deixa eu falar tudo para uma pessoa só, não tinha por que eu estar aqui agora. Diga para quem está ao seu lado. A palavra de Deus, ela pode surgir na tua vida um efeito que nem você imagina. Então, essa deve ser a visão. Amém? Então, esse material vai estar fora. O kit custa apenas R$40, tem máquina de cartão, de crédito, débito. São 5 mensagens que vai abalar sua vida. Pastor, não gosto de barulho. Leva não. Pastor, muito glória a Deus, me incomoda. Só é esse que pode rachar. Mas se você é do fogo, pode levar, porque tem resposta lá de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 7. Você tem costume de anotar? Arruma um papel, uma caneta. Eu tenho coisa boa para te falar. 1 Samuel, capítulo 7. Aquela mensagem que eu falei da mulher, alertando você, mulher, levar uma palavra muito, muito interessante. 1 Samuel, capítulo número 7. Quem já encontrou, diz amém. Amém. Verso de número 12, olha o que diz a palavra do Eterno. 1 Samuel 7, versículo 12, diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome daquele lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome daquele lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria que você dirigisse uma palavra profética para pelo menos 5 pessoas, dizendo para ele: Deus vai ajudar você. O texto em que ora nós acabamos de ler nesta manhã merece a minha e a sua preciosíssima atenção. Eu sei que estamos diante de um texto familiar, aonde por diversas vezes Você já ouviu ministrações profundas acerca do mesmo. Porém, dentro daquilo que você já conhece, permita-me, por graça e bondade de Deus, compartilhar a você uma visão. A Bíblia vai dizer que os filisteus se voltam contra Israel. Quem eram os filisteus, pastor? Os filisteus eram uma nação inimiga de Israel. Era o quê? Inimiga de Israel. Era um povo que guerreava contra Israel. Quando você analisa a história, você, humanamente falando, você vê que os filisteus estava em vantagem acerca de Israel. Por quê? A Bíblia diz que somente que em Israel não havia ferreiro. Só havia ferreiro no arraial dos filisteus. Ou seja, quem produzia as armas de guerra naquela época eram os filisteus. Então quem tinha mais vantagem sobre Israel eram os filisteus. A Bíblia também vai dizer que Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote, é que liderava o povo. Era que estavam liderando o exército que enfrentaria os filisteus. Mas diz o texto e a história que Ofni e Finéias não temiam a Deus, não tinham um compromisso com Deus. E agora, o povo de Israel está longe de Deus, não está seguindo os seus preceitos, a sua lei, não estão vivendo uma vida de integridade. Os filhos do sacerdote ali não respeitavam aquilo que Deus designou para o povo, não respeitavam a autoridade espiritual dentro do templo que era o sacerdote. Faziam coisas que não eram, não tinham autoridade para fazer. A Bíblia diz que eles tocavam no sacrifício. E agora eles estão liderando este exército que vão enfrentar os filisteus. Deus, como é um Deus que só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, a Bíblia diz agora que Israel perde a guerra para os filisteus. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 4, coloque aí, marca aí com a sua caneta. 1 Samuel capítulo 4, verso de número 2. A Bíblia diz que os filisteus dispuseram uma batalha para sair contra Israel, estendendo-se a peleja. Israel foi ferido. 4 mil homens de Israel morreram. 4 mil soldados de Israel desceram diante dos filisteus. Os filisteus vencem Israel pela primeira vez. Aí você sabe o que é que Ofni e Finéias fizeram? Eles tomaram uma decisão que foi pior ainda. Eles fizeram o seguinte: olha, da próxima vez nós vamos levar a arca de Deus para a batalha, porque não precisamos ter compromisso com Deus. Mas Deus tem compromisso com a arca. Tem crente assim: ah, eu vou falar. Fala, Deus. Tem crente assim: não precisa eu ter compromisso com Deus, basta quem tenha ficar do meu lado. São os amoreiros. Então, ao Filipinéias, leva uma arma para a batalha, mas eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Mas eles sabiam que a arma representava a glória de Deus. Então, qual era a ideia? Se a arma estiver, se Deus não vier por nós, Deus se manifesta então pela arca. Mas a gente não pega essa guerra. Deus olhou e disse: vocês estão enganados. Vocês vão levar só madeira e ouro, e agora não vai estar aí, não. Porque Deus é Deus de aliança. Se você fechar com Deus, Deus fecha com você. Se você tiver vida com Deus, Deus vai ter vida para você. Se você se apresentar para Deus, Deus também vai se apresentar para você. A vida não muda. E aí diz o texto que eles levam a arma. Mas como o povo estava longe de Deus, liderando por alguém que também estava longe de Deus, Israel perde de novo. E dessa vez, a perda é mais grave, é mais profunda. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 4, versículo 10, marque aí com a sua caneta. Da primeira vez, 4.000 soldados morreram. Agora desta vez, 1 Samuel 4, 10, a Bíblia diz: então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito? Foi muito? Israel perdeu quantas pessoas? 30 mil homens. Da primeira vez, Israel perdeu 4 mil. Dessa vez, Israel perdeu 30 mil. E o cântico de vitória está agora na boca dos filisteus. Quem detinha os troféus era os filisteus. Os filisteus agora voltam para casa vitoriosos. E eu conjecturo que a palavra que saía da boca dos filisteus, sabe qual era? Vencemos uma vez, vencemos a segunda. É que nem um time de futebol, quando está jogando com outro time, e o tal time vence, e aí vai ter outro jogo. Imagina o sentimento dos caras. Vencemos! Vamos vencer de alguém? Vamos vencer de novo! Os filisteus vence duas vezes. Só que aí acontece um detalhe. Diga para alguém que está ao seu lado, aquela geração. Ah, eu queria ter voz e não tem. Você tem, não fala. Diga para alguém, aquela geração que caiu diante dos filisteus se foi. Aquela geração foi embora, se foi. O tempo se passa e agora vem outra batalha. Os filisteus vão enfrentar Israel mais uma vez. E a visão dos filisteus é essa aqui, ó. Vencemos uma vez. Vencemos a segunda. Agora vamos vencer a terceira. Por que eu escute isso? Quando o diabo tem uma legalidade em alguma área da sua vida, ou ele em alguma área da sua vida vence, ele pensa que vai deter você naquela área a vida inteira. É isso aqui que os filisteus estão pensando. Vamos vencer de novo. Só que os filisteus não sabiam de uma coisa: aquela geração já tinha passado. Deus falou para o sacerdote ali: como você massageou os teus filhos, como você não teve compromisso comigo, eu não vou mais estender o projeto que eu tinha com você. Ele, da tua casa não vai sobrar ninguém. Estava isso me arrepia. Olha o que Deus chamou para o sacerdote: ó, da tua casa, eu vou cortar os braços, da tua casa até Adonias, lá na frente morreu. Deus não deixou a geração de Eli ir para frente. E os filisteus estão pensando que é a mesma geração. Só que eles estavam enganados. Eles... Ah, acredito. Ah, se tiver algum entender o que eu estou falando. Olha. Outra batalha está marcada. E sabe qual é a visão dos filisteus? Vamos vencer de novo. Mas põe aí a mão no ombro desse crente, seja um profeta de Deus para a vida dessa pessoa. Não fala não, grita de diga assim: dessa vez quem vai vencer é você. Pega essa palavra para 10 pessoas à sua volta, diga: dessa vez quem vai vencer é você. É você. Primeiro, olha a diferença de uma geração para outra. 1 Samuel 7, versículo 8, a Bíblia diz assim. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Pelos que disseram os filhos de Israel a Samuel, a outra geração não tinha profeta na guerra, essa tem. A outra geração não estava debaixo de um manto profético, essa está. Você sabe por que você vai vencer? Você está debaixo de uma palavra profética. Estou pregando para alguém aqui. Segundo. Antes que eu fale a segunda, diga para quem Deus falou. A outra geração estava descoberta. Diga, essa. Vai gostar do que eu vou falar. Pelo que disseram os filhos de Israel, não cessem de clamar. Clamar é uma palavra bonitinha para não assustar. Aí quando você pergunta ao irmão Aurélio, quando você pergunta ao irmão Aurélio sobre clamar, sabe o que ele responde? Clamar quer dizer gritar. Essa geração vai vencer porque está disposta a quebrar o silêncio. Aleluia! Essa geração está disposta a gritar. Aleluia! Fica para quem está ao seu lado, quer vencer a batalha? Quebre o teu silêncio. Não tem como você vencer a guerra se você não estiver disposto a se expor. Thank you. aqui, meu Deus. Tá que foda essa mulher! Quem quer milagre, ele grita em qualquer lugar. Ai, eu tô arrepiado aqui. Quem quer milagre, ele prata em qualquer lugar. Levanta a pastor, nós vamos. Todo mundo chupou, eu tava nada, eu era feio. nada. As luzes apagadas, um casalzinho do meu lado dormindo. E eu leio a Bíblia. Mas a mensagem saltava no dentro dos meus olhos. Eu falei, ah, não vai voltar. Eu vou falar. Eu não vou tentar chegar até lá. Eu tô ainda muito longe. Daqui a pouco eu comecei a suar. Cara, me deu o grito vindo na minha boca. Eu falei, quer saber? Quem me botou aqui foi ele. Eu venho lá pregar a palavra dele. Ninguém vai na minha conta. Se dane. Tá! Manda amanhã vir no caminhão. pastor está lá na obra, daqui a pouco chega um caminhão. Quando abriu a caçamba, começou a arriar, pastor Jorge deu um grito, pá! O todo assustado. Meu filho, isso não é areia. Isso é entulho. Ele não ofertou areia. Ele está usando a igreja para tirar do terreno dele tudo. Tem crente assim. Porque dá para ver os filhos que não preste. Coisa velha. O poder está na mão de Deus que trouxe aqui. E não adianta você. Já sabe quem tinha que estar aqui para ouvir, se não está, não, você tinha que estar. Deus está falando, muda a tua oração, muda a tua liturgia, coloca coisa nova no teu altar, porque Deus quer se manifestar como nunca. Glória a Deus, aleluia. Cordeiro era novo. Diga para quem está ao seu lado, é tempo. É tempo. Você tem voz, não fala. Diga que é tempo. É tempo. Coisas novas. Sim, coisas novas. Para Deus. Deus nunca responderá a sua dor. Deus só responde o seu altar. Deus não se manifesta pelo que você passa. Deus se manifesta pela adoração que você apresenta. Deus falou para Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim, que move Deus. As tuas palavras. Oh, recebe aí, recebe aí esse glória que você está tá causando um movimento, um reino do Espírito. Cadê o tecladista aqui para dar uma palavra para mim? Esse aleluia que você está dando está causando um movimento no reino do Espírito. Essa mão que está levantada aí está causando uma agir no reino do Espírito. Eu quero ser profeta na tua vida essa manhã. Sim. Adoração tem que ser nova. Tem que ser nova. tem que ser? Nova. Rapaz, recebe o que eu vou falar. Recebe o que eu vou falar. Se o altar foi levantado no meio da guerra, a resposta vai vir no meio da guerra. Isso aqui é uma palavra digna de face. Olha para alguém que está ao seu lado e diga para ela assim: se o altar foi no meio da guerra, a resposta também virá no meio da guerra. Meu Deus, tem alguém aqui que vai viver o fruto dessa palavra. Eu sou profeta de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 10. Verso 10. Eu estou encerrando agora. A noite eu prego de novo. Tem mais a noite. Vou estar arrepiado hoje. Versículo 10 diz assim. Olha o versículo 10. E sucedeu que enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas olha o que diz o versículo 10. Trovejou o Senhor naquele dia. Diga para quem nosso lado assim: o diabo. O diabo. Ele pensa que vai pegar você na hora da adoração. Yeah. Vai ser grande. Vai ser grande. Vai ser grande, adorador. Vai ser grande. O que você está passando, humanamente falando, era melhor você ficar em casa deitado, a base de nível trio. Mas você virou o entrador do segundo corpo e veio na igreja? Então se prepare, vai ser grande. O que você está passando, era para você ter um choque agora. Era para você ter qualquer outro lugar, mas você veio na igreja. Você preferiu adorar. Você preferiu virar as costas para o inimigo. Então se prepare, se é só profeta essa manhã, pode receber. Levante a mão dele mais alto que você puder. Diga para ele assim: quem vence agora é você. Quem vence agora é você. Quem vence agora é você. Quem vence agora é você. Vira as costas. vive e adora, e Deus vai trabalhar. Samuel pegou a pedra e botou no lugar onde Israel perdeu. Se prepare para começar a vencer aonde você perdeu. Prepare, eu sou profeta de Deus aqui essa manhã. Eu estou debaixo de legalidade, eu estou debaixo de autoridade. Meu pastor me abençoou para estar aqui. Minha esposa me abençoou para estar aqui. O pastor da igreja me abençoou para estar aqui. Eu estou debaixo de autoridade, estou debaixo de legalidade. A palavra que eu libero aqui é um Deus que respalda ela. Então eu não tenho lugar com mais um jeito de segurar essa profecia. Você vai começar a vencer no lugar que você quer. O versículo mais forte desse texto é o versículo 13. Dá um jeito de ler ele. Versículo 13. Olha o que diz. Lê o 13 em voz alta. Olha no telão e levá. para dar honra e voltar para a tua casa. Eu queria que você viesse no altar, espere. Mas eu não quero que venha qualquer um. Eu só quero que venha para quem se encontrou essa palavra. Eu acredito que para alguém eu vim. Deus não ia me fazer sair lá de casa para vir aqui hoje se ele não quisesse. Não porque sou uma coisa, mas sua graça, bondade, misericórdia. Se ele não quisesse falar com alguém aqui, se essa palavra uma resposta para você. Se você tem convicção que Deus me trouxe aqui por causa de você, é você que eu quero aqui no altar agora.